Alô 2795, desce mantenha 050. Desce mantenha 050, 2795. Faz desvios dessa navegação voando do Duna, voa 9081. Faz desvios, voa Duna, voa 9081. Controle Salvador Azul 2795, solicita. Prossiga. Seria possível voar a posição pelo 2795? 2795, curva direita na proa 245. Direita, proa 245, 2795 da Azul. 2795, limite radial 300, vai Salvador. Limite radial 300, Salvador 2795. Alô 2795, cancelado as restrições de velocidade e altitude, desça para 4.000 pés, ajuste 9.03. Cancelado as restrições de altitude e velocidade, desça para 4.000, 2795 da Azul. 3097, pode voar, Doclo. Tá 3097, Cardano e Concentra, Recife, em 125, decimal 1, alternando em 123, decimal 8. 351-238, 3097. Novo Vizero 81, completa procedimento com a torre em 118, decimal 60. 118, decimal 65, gol 908. Decimal 60. 1860, gol 908, número 1. Azul 2795, desce para 2003, ajuste padrão. Autorizado ILS Security 0, reporta estabilidade. Autorizado, descida para 2000 pés, reportará estabilizado ILS Security está 10, 2795, azul. LS, X-Ray, cabeceira no céu. 0981, sente o ajuste altímetro 190-13. Confirma esse visual com o cão? Negativo, ainda, já mais tarde. Cristal, reporte com o visual, o gol 9081. 081, reporta visual com o cão. Liga 795, curva direita na proa 240, limite ao localizador. Confirme direita ou esquerda 240? Positivo, corrigindo. Curva esquerda na proa 235. Esquerda 235, limite ao localizador do 2795. Esquerda 235, limite ao localizador do 2795. Gol 9081, tráfego avistado, autorizado com Cisturna 0, vento 170 graus, 079. Livre turno, cabeceira... cabeceira 10, confirmação ao vento, gol 9081? Gol 9081, vento 170 graus, 079. 170 com 7, obrigado, gol 9081. Senhora 3013, a senhora tem indicação para receptar a posição Bonf, curva esquerda na proa 230. 230 é a proa, senhora 3013, está... Senhora 3013, informa o limite radial 340 do velho observador, desse mantém o nível de voo 050. Azul 795 para o localizador, curva esquerda na proa 150. Esquerda proa 150 para o localizador do 2795 da zona. Voo 9081 no solo 3000, liberto primeira direita no solo oscilador no 21.1. Corrigindo 1.21.9. Direita 1.219, voo 9081. 2795. Afirmativo, prossiga. Está autorizado a descida para 1.700. Autorizado, desça para 1.706, completo procedimento com a torre em 1.18.60. Autorizado, descida para 1.700, chama a torre agora 18.62795 da Azul Boa. Torre Salvador, muito boa noite, Azul 2795 da Azul, estabilizando agora na LS X-Ray da 10. Azul 2795, ajuste o altímetro 1.0 no 3, reporte visual para o campo. Reportar a visual com o campo, 2795 da Azul. Azul 2795, visual. Azul 2795, avistado. Autorizado pouso, pistão no zero, vento 170 graus, medusa. Pouso autorizado, pistão no zero, 2795 da Azul. Mantenha a proa e aguarde vetores para interceptar o localizador, Xanema 3 no 3. Xanema 3 no 3, desça para 4.000 pés, ajuste 1.0, 1.3. Curve agora à esquerda e voe na proa 2, 1.5. Como limite, a magnética 1.01 do NDB Simbra, Xanema 3 no 3. Xanema 3 no 3, descendo 4.013, proa 2, 1.5, limitado pelas 1.0, 1.3. Boa noite, Azul 4298, acione identificação dessa via, chegada ao médio 1 para o nível de voo 050. Sete chegada para o 050, Azul 4298. Alfa Kilo Pátio 3, prevista 4 Romeu do Pátio 3. Processo segue na sua escuta, Alfa Kilo, Bate 3, posição 4 Romeu, 2795. Chaname 3 no 3, desce pra 2 mil pés, ajuste no 0 no 3. 3 mil bem 3, Chaname. Negativo, vamos entrar pro aguarde o último vetor para interceptar a minha 303. É, já está visual no campo? Eu mantei visual pro campo. Para autorizar a linha decolar, pista 10, o vento é 170 graus com 08 nós. Visual da linha decolar, 10863. Quantas visuais pode ser 1.600? Senhor, está autorizado, eu assinei 3, chame a torre, 1,8 decimal, 1,8 decimal, meia dúzia. 3,6 agora. 298, descendo via para 2000 pés, ajuste no 013, autorizado final ILS, reporte no localizador estabilizado. Desce via para 2000, reportará estabilizado, azul 4298. Fechando a minha 313, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 10, o vento é 170 graus com 08 nós, e o altímetro padrão. Gente, está autorizado o pouso no 0, Janeiro 6313. Possibilidade de? Encurtar a saída, vou a Aracaju, Cuca. Clima tem a saída PUC, aguarde coordenação com o Recife. Aguardando, obrigado. Solas 49, à direita na Fox, na minha escuta, via Alfa, Juliette, o portão é o 612. É, Alfa, Juliette, portão 612, na tua escuta. Porto Causa de 2, 1 Alfa, Skok Identity, descendo via Bom Arrival, tal 4000 feet, altimeter 1013, Porto Causa de 2, 1 Alfa. Prossiga. Após passar uma centena, 00, autorizaram o meu Fox 08, último é 390, obrigado. Meia 40, veículo do solo, como tem um Airbus da Avianca parqueirado no 62 à sua esquerda, já está próximo a Juliette. Coordenando com a equipe do solo, assim que o Airbus da Avianca passar a cauda, está autorizado, chame táxi. É, após passagem da Avianca, está autorizado, gol no 096. Estabilizou, 4298. 4298, autorizado, final LS, chame a torre Salvador, frequência 1-8, décimo 62. Confirme, 1862, senhor? E no 1-8-62, afirmo. 1860, o azul 4298, boa. Boa noite. Oxenema 3-1-0, chama sempre o Recife, frequência 1-2685, alterne a frequência 2585, ao outro, chama 3-10, obrigado, boa noite. Boa noite. A todas, o 4298. Azul 1-Alpha, descendo 2000 feet, altímetro 1013, clear LS X-ray approach, report on a class 4. Amigo, 1096 para o taxi, 1075 a bordo, 3 horas a alterna São Gonçalo. Minha segunda direita via parte 1 no Índia, é o ponto de esperada 10, no ponto de espera recorte pronto, altímetro padrão, 613. 613, parte 1 no Índia, reportar pronto na cor, ponto de espera, 1096. Autorizado, alinhar e manter cabeceiro no zero. Ali mantém no zero, gol no 096. No solo 57 à direita, prossegue táxi na minha escuta via Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, na sua escuta pro 01, azul 4298, boa. Pode. O 096, o vento é 1.60 graus com 08 nós, autorizado a decolar, pistão no 0. Livre decolagem 1.0, gol no 096. Alô, boa noite, Azul 2781, no transfere na Boa noite, Azul 2781, acione a identificação. Voando por hoje, TAP, reporte no ponto ideal de descida. Ajuste de altímetro no 013, 2781. O TAP chamará de ideal de descida, 1-0-3, o 2781, no metro grande. Controle Salvador, boa noite, Sam 3305. Acione identificação, mantenha a proa de PAMOG. Desça e mantenha o nível de voo no 60 inicialmente, o ajuste no 0 no 3. 60, proa de PAMOG, está 330. Ativo, então tráfego, sua posição 11 horas, 20 milhas, 1 Nordeste, mantendo o nível no 50, uma TR da Companhia Azul. Ok. Controle, bom, gol 096, decolamos. 096, contato radar na decolagem, suba via, saída Momo, para nível de voo 370. Fabria 370, 096. Sim. 082, entre aí, autorização Galeão. Confirma o nível solicitado para o Galeão. Final 380 com step durante, mas acredito que o 380 seja autorizado seria ideal. Urugu 9082, copia a autorização disponível e depois coordena com o centro a ascensão, se for o caso. Só um minuto, estamos coordenando já com o centro, prepare a saída. Sanvo 1 no Lê da Doclo, só um minuto, gentileza. Com certeza, a gente agradece e Sanvo 1 vai preparar. O gol no 096 vai ter que ficar um pouco à direita aqui, senhor, por 10 milhas devido à formação. Gente, gol no 096, reporte no término dos desvios. Vamos lá, retorno. Vai iniciar a descida em mais quantas milhas? Vai iniciar no presente momento, senhor, 2781. Ok, desça e mantenha o 050, mantenha 250 mais descida, azul 2781. Gente, high speed para o 050, 2781. Tá, 3305, está autorizado a descida até o nível de voo 060. Confirma nisso? 060, 060. 096, quando possível para onde? Frote, senhor. Deixa eu lá. Após desvios, foi a posição Cogbo e após Cogbo está autorizada pelo Diabuco. Portugal 021 Alpha is full established, runway 10. Portugal 021 Alpha, contact the tower frequency 118.6. 118.6, Portugal 021 Alpha, boa noite. Boa noite. O gol 096, senhor, vai Se eu tento manter então essa proa, aí eu intercepto o eixo da aerovia praticamente nesse rumo aqui, ok, senhor? Ok, cruzamento Recife autorizou direto Córdoba, porém você teria que voar primeiro autorizou a Buco passando por Córdoba primeiro. Negativo, Ronald. 19082, pronto, Córdoba. Os desvios, eu estou fazendo a coordenação com o Centro Recife. Ok, muito obrigado. Via Pozulu 44, até Porto Seguro, Serra Golfo Romeu. Após, prossiga na Upper November 857, até Mosul, e após, conforme rota. Decola da 10, curva à direita, saída Sanvo 1, Serra Alfa November, Vitor Oscar 1, Sanvo 1, após Leda e após direto Doclo. Delta Oscar Kilo Lima Uniforme Doclo. Aciona 5133 e controle Salvador 119.8. Zero para Galeão na Upper Zulu 44 seguro, November 857 Mulso. Decola 10 direita, Sanvo 1, Leda direto Doclo. 5133 Transponder 198, controle Gol 9082. Correto, voo 9082, portão 10, chame pronto, pushback, acionamento. Confirmo, portão 10, chama para push, acionamento, voo 9082. E aguarde contato com o Recife para voar a posição a burro, ok? Positivo, está mantendo a prova, 096, obrigado. Zero to one alpha on the ground at 06, remain this frequency and the approved taxi via Foxtrot after alpha, report before taxiway Juliet. We'll proceed via Foxtrot alpha, we'll call you before Juliet approach call 021 alpha. Desvio à esquerda para evitar a formação, o azul 2781, desvio de 10 graus à esquerda. Sim, está livre de desvio, depois de notâmetro, azul 2781. Camarada. controle, Antônio 3305. Pose TAP, pode prosseguir no procedimento? Positivo, pose TAP vai descer para 2000 pés, para ajuste 1013. É número 2 na aproximação, reporte de localizador estabilizado, tá, 3307. Afirmativo, pose TAP, desce para 2000, reportará estabilizado no procedimento, tá, 3305. Andrew 11 na Portugal 021 Alpha. Muito obrigado, uma boa noite. Boa noite. Estando o LOC 2781 da Azul. 2781, autorizado final ILS. Chame a torre Salvador, frequência 98.62. 118.62. Muito obrigado. Estando 3305, autorizado final ILS. Reporte estabilizado no curso localizador. Afirmativo, autorizado ILS. Reporte estabilizado no TAN 3305. Boa noite, Azul 273, perdão, Azul 2781, transfere na sua escuta e intercepta o lote. Azul 2781, boa noite, altimetro padrão no 013. O vento é 1,50 graus, com 08 nós, tempo autorizado, pista 1,0. Vento autorizado para o 2781, muito obrigado. Salvador, o Gol 9082, portão 10, pushback, acionamento. O 082, está livre, pushback no portão 10, chame táxi. Livre, puxa acionar, chama táxi, Gol 9082. 974, acione a identificação, desça via, chegada Bonf para 4.000 pés, ajuste de altímetro, número 013, número 3, nova aproximação, Rio 5974. Aqui a Bonf até 4.013, será possível executar a final do procedimento? Afirmativo, mantenha estar Bonf, após a posição Bonf, voe o Serra Vito 367, o Rio 5974. Chame a Torre Salvador, frequência no 8, decimal 6. 286, boa noite, doutor. Boa noite. Solo Zuno 6, à direita, na Taxi Eco. Mantenha a minha escuta via Eco Alfa, cruza Alfa Kilo, Pátio 3. No Pátio 3, fica atento ao balizador, previsto é a 5 Lima do Pátio 3. Gente, então, vamos livrar agora aqui à direita, Eco Alfa, cruzou Kilo, Pátio 3. E aí, a prevista é a 5 Lima, vamos ficar atento ao sinalizador, 3781 da Azul. Afirmativo, boa noite. Boa, obrigado. Torre Salvador, boa noite, TAM 3305, estabilizado, baixa trabalho. Oita 3305, altímetro padrão no 0 no 3, o vento 1 no 5, 0 graus, com 08 nós, pouso autorizado, pistão no 0. Autorizado pouso, pista 10, confirma a condição da pista? Pista seca. Ok, obrigado. Torre Salvador, o Gol 9082 está com 177 a bordo, 3 horas e 50, alterna Campinas para o táxi. Tati 1, Índia, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera chame pronto, altímetro 10, 13, Gol 9082. Tati 1, Índia, ponto de espera da 10, chama pronto com 1013, o Gol 9082. 305, solo 19, à direita na Foxtrot, mantendo minha escuta após via Alfa, reporte antes da Juliette. Foxtrot Alfa, mantendo a sua escuta. Tá, 37. Torre, boa noite, Azul 4980. Por gentileza, teria a saída prevista para Recife? Tucajamucaju. Confirme? Tucajamucaju para Recife. O senhor está saindo interportada a sua informação. Pode repetir, por gentileza. Saída Tucajamucaju. Tucajamucaju, obrigado, aguardando a autorização. Muito obrigado. Mantém escuta, da 3305, está livre prosseguir. Juliette, o portão 05. Juliette, portão 05. Salvador, o 9082 está no ponto de esperada 10 pontos. 082, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no 0, vento 1,50 graus com 08 nós. Autorizado a alinhar e decolar, da 10, com 9082. Desça para 2000. 250010, o ajuste no 03, voando Serra Vito 367. Após 367, vou voar Serra Vito 366. Está autorizado o final do ILS WISC. Reporte localizador estabilizado, Rio 5974. Prosseguir a 2500, vai reportar estabilizado o final do WISC, Rio 5974. Salvador, gol 246. 246, sonho identificação dessa via, chegada bom, que para 4 mil pés, ajuste de altímetro no 0 ou no 3. Para 4 mil pés, chegada bom, gol 246. Decolor 24, controle 119.8, tamo bom, boa noite. Controle Salvador, 119.8, obrigado, bom serviço, bom 9082. Controle Controle Salvador, muito boa noite, gol 9082, cruza 1500 pés para o 380, saída São Uno, Leda Tóculo. Gol 9082, contato radar na decolagem, supervia saída São Uno para o nível 380. Via saída São Uno 380, gol 9082. 60, fez o 10 até Taubaté.